Mantenha o setor e aguarde. Tráfego para decolagem na pista 10 e já tem um segundo tráfego para pouso na pista 10, um Airbus da Avianca. Mantenha o setor entre as finais da pista 17 e o eixo de decolagem da pista 28, hoje na pista 10. E aguarde para pouso. O 5047 com ala vai manter o setor norte aguardando autorização para ingresso. Guardião 01 no controle, Salvador 208. 1208, Guardião 01. Decolando a pista 10 comprometida no perfil Pucajé, Maracaju. Atrás da 45463, controle 208, voo 1284. Voo 1284, correto, pode ir para o pushback. Operar na posição 4, quando pronto, voo 1184. Voo 2065 para o táxi com 171 na bordo, Campinas 423. Voo 2065, livre táxi da Patinho Índio, ponto 0.0 torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro 1.0021. Espera, chama a torre, 2.95, voo 2065. Solo Salvador, eu vou no 648, antes da Juliette. Eu no 648, de passagem ao Bug da Companhia, tá sendo ponto 0.0, após ingresso Juliette, até o portão 07. Pois até o 07, voo no 648. Bom dia, cruzando 1-8-8-8-5-0. 1-0-9-4, acende a edificação, deixe a via chegar na Mário para o nível 050, ajuste 1-0-2-1. Ok, via Mário para o 050, tudo em destaque, na frente. 1-0-9-4, mantenha a vida chegada. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Naquele tempo certo, o Freud de Ilha de Maré, o Guardião. Mais. Vai comprar. Estabilizou, fica provisto, Xené 37. Xené 37, chama a torre na frequência 118, décimo 95. 295, boa. 5196, desce para 2000 pés, aguarde para a transferência. 2000, Guadalho, 5196. Oi, Salvador, bom dia, o Xenê 6337, estabilizado sinal 23, campanha. 6337, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 159. Livre pouso na 10, o Xenê 37. Goiânia, que é o meu Delta, autorizado para o Fora da Barra, reporte no Travel Fora da Barra, mantém 507. É 5042, até a gente voa e rotatória. 5042, com ala, a gente voa na rotatória. Departure, Xené, 6311. Good morning, the aerial departure passing 2800, climbing level 360, request any direction. 196, chame a torre na sequência 118, décimo 95. Décimo 5, boa. A 6311, radar contact from departure, climbing step level 360 via dial. Level 360 and request any direct route, Oceania 6311. Oceania 6311, direct to leader position. Direct to leader, Oceania 6311. Oscar Bravo, tráfego 5 milhas. 12 horas, um helicóptero mantendo 507. Você falou? Último meu Delta, ajuste 1021. Boa Delta, confirma atitude. Boa Delta, Paulo Tráfego, 12 horas, 2 milhas, mantendo meus pés. Tiago, não sabe desse. Canero, 6337, solo 10, libere próxima direita, controle solo 21. Direita, 21, Canero 37, boa. Cada um vai ficar bravo, vai ficar feliz. Bahia 5042, mantendo meus pés, boa, vou na toda hora, para chamar a pena, frequência 118295. 042 com ala, manterá meu pé e chamará a torre na presença 1 no 2195. 5047, a retaguarda do Embraer, ingresso final, pistão no zero. 47, ingresso lá, final. Terra, não pode cancelar e pular para uma sete. O meu gol. Chileme 337, ative Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, 6337. Para 2007, autoridade IADS, chame a plena, perdão, reposte capizado, ajuste no 021. Para 2000, livre IADS, Romeu. Olha, para aquela circuito tráfego. Linha 5042, ciente, chame quando na final da pra pistão no 7. Agora na final, pistão no 7. 4 reduzido para 2109. 210, voo 0094. É 5032, a presente voo direto na retaguarda. Marinha 5042 pousa direto no pátio militar. Afirmativa, próxima pra rapel. Linha 5042 ciente, a 1 mil pés, chame sobre o pátio militar. Chamada sobre o pátio militar. Com 96, solo 1-1, libere próxima direita, controle solo 1-2-1-1. 2-1-1, agora. Marinha 5047, confirme, vai ingressar na final da pista 1-0 ou na final para o pátio militar? O 5047, com ala, tem ingressão na final 2-0. 1-0, Fighter 2-1, Genetic 311, stand back. Gente, Marinha 5047, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 149. 47 com ala. Marinha 5042, mantenha o parado sobre o pátio militar aguardando sua autorização de pouso. Informo que já tem uma marinha para pouso no pátio militar no meu com o número 1. O 5042 está a 2 milhas para a terra do vento 110, vai manter espera nessa posição. Ciente. Mantenha espera 500 pés, Marinha 5042. Espera 500 pés. O Marinha 5047 com ala na final da 110. Ciente. Bola 986, precisa melhor manter a pistão na 0. Eu mantenho no 0, bola 986. 5040 está livrando a sua principal. Ciente, Varinha 5047, frequência livre, estacionar. 611, chame 7 Fashion Antic 311, contact 06 Center 125 Decimal 1, backup 133 Decimal 95. 125 Interferência com o eixo da pista 1-0? O 4-2 vai pegar terra do vento e sinal para pouso parte militar sem interferência com o 1-0. Gente, sem interferência com a pista 1-0 e sem interferência com o eixo da pista 1-7 também. Afirmativo, senhora, sem interferência. Boa 986, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Eu vi decolagem 986 da Gol. Foi 065, autorizada, galera, manter a pista 1-0. Marinha 5032, ingresse para a final, pátio militar. É o Marinha 5032, ingresse para a final, pátio militar, confirma? Afirmo. 32. Muito bom dia, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu Gol. Papa Romeu, Romeu Gol, Romeu Gol, chama para cancelamento plano. Para cancelamento, Romeu Gol. O meu Golf plano instrumento cancelado aos 1-8, base pela direita, pista 1-7. Plano cancelado, base pela direita, pista 1-7, Romeu, meu Golf. Gol na 986, decolado aos 1-5, controle de Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, 9-8-6. Marinha 5042, chame solo controlado, pote militar, vento 1-8-0 graus, 1-2-9. Camarão, solo controlado, Marinha 542 com ela. Salvador, Gol 986. Gol 986, contato com a Radar Negócio, para ver se é da EL para nível 360. Da EL 360, 986. Tem aqui o Roberto Delta, confirmando que já com o campo. Aqui o Romeu Delta, chame a torre na frequência 1-1-8, desse 1-9-5. Delta. 7, vento 1-9-0 graus, 1-3-9. Pouso, capítulo 1-7, Romeu Delta, bom dia, vertical, através do espaço de setor. Gol 2065, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-3-9. Gol 2065. Marinha 5042, só confirma a intenção, é para pouso na pista 1-0 ou é para parte militar? Claro, estou na perna do vento, vou fazer um sinal agora para parte militar sem interferir com a pista 1-0. Gente, Papa Tango, Yankee, Romeu Delta, mantém a parada de Itapuã. Mantém a parada de Itapuã, mantém a piatã, se autorizado, Yankee, Romeu Delta. Gente. É, tá. Marinha 5032, ao meu pé, visual com outro Marinha Bravo 06 em ala. Na final para a pista 1-0? Corrigindo, na final para a pista parte militar? É, eu autorizo o visual para o elemento, para a pista lateral, graças. Estamos com o Vitor. Então, qual é o controle da hora? Está com o Vitor, se você está aqui, se possível. Tempo pés, final, pista 1-0, pista 1-7, Alphachale 9-0. 3 milhas fora. 3-8-0, graças. 2-0-6-5, decolado aos 1-8. Controle de Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, bom. Passando no Vitor Quebec, que o Vitor Quebec, que é Black, com quem chegou depois da pista, tá? Eu vou 2065. decolagem sul da via ferroviária para o nível 360. Tá, Almeida, 360, 3065. 094, estabilizado. 094, chama a torre na frequência 118-295. 895. 2, está alojando na frequência livre. Paulo, você está livre. Maria 0032, está na final. Pode comunicar. 190 graus, 139. 10, autorizado direto rotatória. Reporte visual com rotatória ao centro. 10, desce de bola 0, 38. Para Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, Salão 19, frequência livre. O 1184 mantém a ponta de espera. Oi, Salvador, bom dia, Bono 094, passou onde a Sierra? Bono 094, pouso autorizado pista 10, vento 180 graus, 139. Teve pouso na 10, Bono 094. Cavata ruim aqui, Romeu Delta, pouso na carteira no 7 ou no pátio? Não, no 7. Gente. Rumba 14, agora de cópia. Acione 0222, frequência livre, teve informação de voo e alerta, chame o controle de Salvador. Quatro, tendo identificação, dessa vez chegada a Mário, pelo nível 050, a Júcha no 1021. 1021, a Júcha no transponder 5452, controle Salvador 120, última 8. Correto com o atingimento, 8 a bordo, confirma a autonomia. Oi, pai. Tá presente a Torrezinha, que é o Romeu Delta do Campeonato Flamengo? Afirma, hein, Romeu Delta, Campeonato Flamengo. Brother, Campeonato Flamengo, que é o Romeu Delta. Guarda-se pra nível 0-0. Tá fora. Desce para nível 080. 080, Alfa 01, chame a perna frequência 118, desse 195. 10, 8, 9, 5, grato. Rota fora. Desce na retorno, pouso o pátio do Gré. Guardião 01, chame o sinal para o pátio do Gré. Camarada, confio, rapaz. 10-04, 0-04. Hotel. 9h30, atendo a identificação, dessa vez chegada a Mário para nível 060, ajuste 1021. 1021, 060, Mário. Sandra, 29h30. Tô bom, 2065, pode ir lá, ótimo, senhor. Mas 184, decolado 25, controle Salvador 208. 208, obrigado, é o modo mesmo. Salvador, bom dia, com 1184, decolado, livre a 1000 pés. Aqui via Fuca para 370, vou no 1184. 1184. 2065, chama sempre a equipe na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 351, 3395, boa. Chame o ponto de espera, tá com isso aí, corrigindo. Tá com isso aí, hotel. Bando 4, tá com autorizado, chamará no hotel. Sonho, autoriza o pensamento do Estilão 028, Yankee Romeo Delta. Autorize, Yankee Romeo Delta. Confirma a intenção após o cruzamento. Sobre voo em buraquinho, após retorno pela estrada do corpo e pouso parado na 17. Gente, autorizado. Cruzamento do eixo da pista 90. Autorizado aí, Yankee Romeo Delta. Aí 5477, controle Salvador 120, décima 8. Autorizando 350, Cruzulu 17, decolador 10, primeira curva esquerda, Puca Jamaracaju, 5477 transponder, controle 108, gol 1648. Gol 1648, correto, pode pronto, pushback. Que passa? 070329. Matango Oeste do Novembro, autorizado Serra Novembro Eco Uniforme, nível 075. Decola a pistola 7, primeira curva à direita, corredora Tchê, restrição no mil pés até a liberação do controle. Sendo no transponder 5511, controle Salvador, no 20.8. Galera, manter a pistola zero, estamos prontos para decolagem. Solo 4, já vai manter, não é pronto. Colagem da 35? É, confirmando a radial de saída, 007? Gente, aguarde a coordenação com o controle, S1 novembro, está em fracionamento com 4 a bordo? Bolsa, 6140. Chame 6140, aguarde. Papatango Epsilon November, chame a torre 118.95 para o táxi. Pode o chão tipo 0021, aguardando a coordenação da pista. 114. Informo a esquerda do eixo de decolagem a 500 pés. Robson 44 fazendo sobrevoo. Decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 139. Solo 4, autorizada, decolagem. Afirmo, gol no 621, aguarde copo número 2. Direito 9.6, reduza para 2.10 mais. 2.00, 01 no, na escuta? Ah, viu, na escuta, ficou antes de passar 2.8 milhas, descendo a pouso, 4 libras. Frente, guardião 01. Se possível, agilizando, pintar com o transporte de inferno para alinhamento pista 35. Nossa, tem o Zé. Alfa Tango Sierra, até nível 060. Até 060, Alfa Tango Sierra, aguarda. Para controle 208 graus. Alfa Tango Sierra, letra de aperfeiçoamento, curva esquerda, sua 050. Limite curso localizador. Esquerda 050, limite localizador, Alfa Tango Sierra. Ampere, cabeceira 35. Uma resposta está pisada, autorizada aí agora. 2001-021, vai reportar 1394. Controlado. Bem, aqui é a mulher data, faz decolagem do Ecozoluna, sendo autorizado para aproximação para 17. Confirme, hein, que é a mulher data? A fase de decolagem do transporte de enfermos autoriza a aproximação para 17. Afirmo, por enquanto mantém o setor aguardando. Mantém o setor, então, Bebel. Água para direto, decola tripula zero, primeira curva esquerda, subida Pucajá, Maracaju. 5475 ao transponder, 120, decimal 8, controle. Faço contato com a decolagem do BV pegar. Lotar para nível 090. Rolando 4, lotar para 090. Colado, guardião. Guardião 01, solo 31, frequência livre. 0, tá no box 3. Fechando M1 no 40, decola da 10, curva esquerda, subida Pucajá, Maracaju. Em Aracaju, intercepta Ampers 17, prossegue Orago, após direto. Negativo, Condia. Tá certo, então. Pucajá, Maracaju, intercepta Ampers 17, segue Orago. Ou chama 140. Pode quando pronto pushback, chamei 140. Tá pronto pra pushback, chamei 140. Autorizado, pode pronto táxi. Autorizado, pode pronto táxi, 140. Bruno 621 é o solo? Confia, 621. Bruno 621, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Rota para o Zulu 10 pro Barra, posso confirmar o plano de voo. Decola para o Zulu 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, transição Motiva. Transponder 5470, controle Salvador 120, próxima 8. 3-0, nível Ampersulo 1-0 por base da Eoleda, ali da Mótica, da 1-0 para a direita, 5-4-7-0. Responde 208, controle, com o 9-2-1, está pronto para acionamento do controle. Solicita acionamento e após o pushback, gol no 6-2-1, confirme. Se possível, simultâneo com 08. 1-2-0 de cima. Gente, vai ultrapassar o localizador, novo limite, a magnética 120 de Sibra. Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, desce pra 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil pés, no 021, Alfa Tango Sierra. Azul 4207, atendendo a edificação, voe a lava rede para me a chegada bom, se desça via para 4 mil pés, ajuste 1021. Azul 6333, prossiga. Tá com hotel pra Congonhas, na estrutura da Cobre, na Ponte 11. China 6333, autorizado São Paulo, nível 360, rota Pesuru 10, Cubaga, passa por Rio Blanco. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, transição Mótiva, transponde 5507, Correio de Salvador 120, décima 8. São Paulo autorizado 360, decolada 10, curva direita da Elza de Mótiva, Pesuru 10, Cubave, aciona 07208, controle, Oxanaia 33. Oxanaia 333, correto, pode fazer o pushback. Para pronto, puxa, Oxanaia 33. Sambu Lima Venda, autorizado direto para o destino. Venda, vai manter 1.500 pés aqui, senhor, por enquanto, e vai e retornar para a atenção. Sambu Lima Venda, quente. Estabilizado, 1394. 438-96, parece que está com o seu localizador, curva à direita, pelo 055, reposta estabilizado, 438-96. Tomaré estabilizado, 3896 da TAM. 3896, desce para 2000 pés. 2000 pés, 3896. Estabilizado, 394. Toma 394, chama a TAM na frequência 118-95. 1895, 394. Patango Yankee Romeo Delta, pouso pairado, cabeceira 17, vento 180 graus, 149. Autorizado, pouso pairado, 17, Yankee Romeo Delta. 39, desespera nível 050. Ok, para 050, 34. Boa, 394, muito bom dia, estabilizado na final X-ray, visual. Bom, no 394, pouso autorizado pistão 1-0, vento 180 graus, 149, formação de tráfego, São Robson 44, à esquerda, 500 pés, a pouso pairado. Gente, o 394, só confirmando o vento? Vento, 180 graus, 149. Gente, obrigado. Livre pouso, 394. Tiro Whisky, livre, táxi, chame, táxi, vem Romeu. A G3-0 na presente aguardando o gol. Sim, Chank, Romeu Delta. No momento vai descer com a mil pés aqui, vai ser com o sobrevoo e retorna lá para a prova. O Alves é frente. O gol no 739 vai atingir os 5 mil. Nossa alfa Tango Sierra, para a direita do nosso localizador, curva à direita, proa 120. Deixa para a direção, reveste estabilizado, alfa Tango Sierra. Mantém, vai descer, mantém 3000, direita 120 para o localizador, alfa Tango Sierra. O 739 atinge, mantém 0.0. Mantém o ponto de espera. É, mantém. Yankee Romeo Delta, pouso autorizado. Então, 7180 graus, localizador. Autorizado, pouso. O Yankee Romeo Delta. Localizador, não é nesse instante. Com a prua que o senhor está interceptando o localizador. 060, curvando à direita agora. Gente, a última informação foi de operação operacional IMS, prua 70. Está estabilizado, 3896. Muito obrigado pela informação. Se eu não tiver condições de seguir as operações do controle, por favor, informe. Muito grato. Chame a T1895. 1895, obrigado. Alfa Tango Sierra informa Airbus, 3 milhas à frente. Mantenha a prua 180. Aguarde para a descida e novo vetor para o INS. Talvez vá com a rebasação, Alfa Tango Sierra. 1739, seu vetor, mantenha a presente prua, desça para 2000, limite ao localizador. 2000 limite ao lote. Alfa Tango Sierra desça para 2000 pés. 2000 Alfa Tango Sierra. CNM 140, autorizado a decolagem, piso no 0, vento no 80 graus, no 32. Ali decola de imediato, CNM 140, obrigado. Tá 10, não for. Luna 394, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 394. Tango Serra, curve à esquerda para o 090. Esquerda 090, vai interceptar o lote? Se possível, está autorizado a interceptar. Aguarde para mais a prova. Ele vai manter a 090 agora, não para ter o dia. E? Dá para fazer o 5. Dá para deixar. Tem, está se abaixo da altura, acesso na BTF com essa livre. Vai interceptar o lote. Interceptor o lote na 90, tá visual com a Airbus à frente, dá pra ter o que? 7. O 739, mantém 2059. 739, desça para 2000 com 205, autorizado reassumir na proa de Duna, reporte estabilizado. Ok, reassumindo na proa de Duna, a coisa é estabilizada. 180 graus, 149. Livre pouso na 10, 3896 da Serra. Chinami 140, decolado 43, chama controle Salvador 208. 208, modo negro, obrigado. De pouso. Alfa, até você, solicita o cancelamento da presença devido à esteira de turbulência do Airbus, está se mantendo um pouco à esquerda do localizador, totalmente visual. Para cancelamento, passe pela direita da 17. Chama 3-1-1-8-9-5, tempo certo. 95, graças pelo trabalho, Alfa, até você. Chama 3 Salvador, bom dia, papapá, Alfa, até você, cancelando para a final da 17. Alfa, Tango Sierra, atente, chama o final do Tango Sierra. Para final no 7, Alfa Tango Sierra. Boa noite, patrulha. Ingresso a parte via Julius Gate 02, João 394. Bom dia, Zona 62, Zona Ponte para Galo 0 pronto. Zona 62, Zona autorizada, olhar e manter, pista no 0. Vem manter no 0, Zona 62. Copa 207, confirme velocidade de cada. 2, 0. 9, sala 4-1, libera direita, controle de sala 2-1-1. 4207, reduzir para 2109. 2109, reduzir na junta para 207. Alfa Tango, Sierra, escuta. Afirma, está ingressando na final agora. Alfa Tango, Sierra, pouso autorizado, que está na 7190 graus, 129. Ele pouso no 7, Alfa Tango, Sierra. Foram 621, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-2-9. Vem decolagem, pelo 1-2-1. É isso, autorizado Alfa, reporte ao status 3 e Juliette. Alfa, tudo a status 3 e Juliette, já tá meia. Visual. Confirma o vento para passar no céu, por gentileza? Confirme. Confirma o vento, por gentileza? Vento 200 graus, 139. Gente, grato, ao passar no céu. Júnior decolou 45, controle Salvador 1208. 1621. Tá bom, autonomia 0236, alternativa Salvador. Salvação, controle Salvador. Azul, Rádio 207, está por 2-0, mais comida para ele na sala. 4207, livre desvio, reposte no CERN. Tomará retornado. Patrulho, bom dia, 621, decola da EL 1700, a sua escuta. Tá bom, 1915, autoriza a e manter pista no 7. Tá 1198, décimo 9. 1895. Vai lá, Fernando, bom voo. Meu irmão, vai com Deus. Bom, 739, me escuta? Está determinado. Recanto 2, centro registro para serviço, formação de voo e alerta, 126, decimal 8, 85, alterna, 125, decimal 45. Chame sobre Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Ali mantém o zero, voa 648. Passar o menor negócio Whisky, vento 90 graus e no 49, decolagem autorizada, pistão no 7. Solo 49, Iberia Fox Trust agora, chama de controle do céu, na frequência 121.1. 121.1, obrigado. Está beleza, Azul 4207. Azul 4207, chame 7 na frequência 118.95. 285, obrigado, valeu. Vamos reportar. 2-1. 1-0-2-1, autorizado em colégio 1-0, agora 1-6-4-8. Sou Salvador, bom dia, Azul 4-2-0-7. Azul 4-2-4-0-7, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste ao altímetro 1-0-2-1. 1-0-2-1, aguardo uma autorização, Azul 4-2-0-7. Avão meu novembro com isque, decolada ao 50, curve à direita, corredor axé, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Curva à direita, corredor axé, controle 120, decimal 80. Novembro com isque. 50 milhas, norte, Salvador, serviço radar terminado. Você centro do CIP para ter informação de voo alerta 126.85, alterna 125.45. Olá, chame torre Salvador 118.95, ajuste altímetro no 021. Controle 07, autorizado pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 105 nós. Ajuste altímetro no 0, no 5. Ajuste no 0, 2, 1, corrigindo. Ashley de Pouso, azul 4207, com 021 de ajustes. Voo no 648, decolado ao 51, chama o controle de Salvador na frequência 120, desde 180. 208, obrigado, Magia. Romero Suíça, que tem decolado da 107. Papa Romeo, 90 Suíça, que eu ia achar meu teste após através de Guaraba. Mantenha corredor axé, 1 mil pés, reportará no farol da barra, 9 mil. Controle, bom dia, 648 decolou na sua escuta. O 948, só passar na decolagem de Suba Via, foi da PUCA, para nível 350. Via PUCA 350, 648. Agora aqui, girante da Juliette. 739, ingresso Juliette, posição 09, hein? Positivo, Juliette 09, 1973. Décima 1, lanterna 1133, décima 95. Salvador, confirma com gol a 1021 aí. Uno 621, 126 na frequência, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 253395, 621. Libera primeiro direito de ataque 6 Foxtrot, chama controle só na frequência 121 decimal 1. Direita aí, Salvador, bom dia, 4207. 4207, autorizado Alfa, reposta na Juliette. Alfa, falar na Juliette, 4207. Salvador, Ocean Air 6036, JB 007, 4 horas, Xelion. 1107, por favor. Afirmo. Xelion 633, Taxi via Paz Principal, Taxi Índia, Observa 0 Torre, 1-1-8, Sistema 5, Renegar 1-0-2. Paz, seu principal, Japão de Estela, da Principal 0 Torre, 1-1-8, Sistema 95. Ocean Air 6036. Ficou no 97, autorizado Campinas, nível 340, papel do 1-0, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5532. Azul 597, com o treinamento correto, time pronto. Tá 98, contato radar, atenção, ação de identificação, dessa vez chegada a marca nível 050, azul chama 021. 07, observa o táxi do E2 da Avianca, após ingresso, direto, posição 03. Pode usar o táxi da Avianca, direto, posição 03, táxi 207. João 98, dá pra gente, vou direto do Duna. Na frequência 126.85, alterna 126.45. Do 126.85 e 125.45, é isso? Afirmo, gol 648, 126.85, alterna 125.45. Certo, bom dia. Vento 200 graus, 139. Livre aviar e decolada a pressão no 0, acionando 635. Da assistência de consulista e a coordenação. E frequência livre para a coordenação. Controle Salvador. Bom dia, chamei a 3. Chama 6366, bom dia, contato radar, firma 3360 via seta da A. Seta da A, poderia rodar na tela, mas vem? 2 mil pés, uma leda. 2 mil pés, uma leda, chama 6366, subindo ao 360, obrigado. E direto para o 060. Itapi, 060, gol 962. Informação. 498, desça para 2000 pés, eu ajuste no 021, autorizado pela FC, reposta estabilizada. Estamos em 21, autorizado a Salvador, bom dia, voo 1864, para 2100, sua informação, bom dia. 1864, bom dia, Gustavo 070, vou Yamã para processar a chegada a mão. Primeira nave. Voo 1962, desça para 4000 pés, o ajuste 1021, voo Iduna. Voo 1864, vem na proa de toque. Proa de toque, voo 1864. Voo 962, tem condições de manter a velocidade? Afirmativa, manter high speed, então, até mais próximo, voo 1862. Voo 1864, deu seu nível de voo 050. 050, voo 1864. Tango, Oscar, Lima, até a torcida. Meu CAP. Oscar, Lima, até o plano de voo. Estão voo e rotatória. Mantendo 1500 pés, Oscar Lima Hotel, mas pode ficar 0126. 25197, autorizado, se tiver funcionamento, estou pronto para o táxi. Oscar Lima Hotel, confirme o tipo do equipamento. Caso é por 58 copiado. Chame MS333, chame C3C, final de frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. 1251, alternativa 1395, chame MS333, modo negro, cuidado.